chora não, não chora não. Manda um abraço pro fã clube do Querida Perfeita, as perfeitinhas. A galera de Rafa Jambeiro marcando presença aí. Outra vez a sua boca fala e o coração desmente. E aí, como você se sente? Só me conta como foi sem mim na primeira farra. Quem deixou de beber, dirigiu por você até sua casa. Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço. O outro lado do fone de ouvido. Oh, e esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. Esse coração aí tá sendo ignorante. Yeah. E esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. Esse coração aí tá sendo ignorante. A galera de Salvador, chama! Sampa Produção. Alô, meu parceiro João Ricardo, Talco Life, tamo junto. Me conta como foi ser mim na primeira fase. E deixou de beber, dirigiu por você até sua casa. Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço, outro lado do fone de ouvido. Oh, e esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo de mim. Esse coração aí tá sendo ignorante. Esse coração aí tá sendo ignorante pra me esquecer. Oh.